E então, diz que quando resta a volta só ao Vidal, vamos começando aqui o Resta Guerra desta semana. Não sei se alguém trouxe trabalhinhos de casa de três. Não, tipo, sei lá, não sei quem Ana trouxe. A Ana traz sempre. Ana é a causa da Romalta. E eu confesso que mantenho informado de uma coisa que está a acontecer que eu fazia e que eu gostava, que era fixe falar, que é as revoltas na Ucrânia. O que eu percebo é que estão assim num enquadramento o é diferente do que tem sido as revoltas nos últimos tempos por outros sítios. E depois, como nós somos uma cena mainstream, temos que falar do Sr. Nelson Mandela. Também trouxe aqui umas coisas relacionadas, não propriamente diretamente com as... Eu trouxe só fotografia, puderes me explicar. Eu tenho que falar de fotos de cidadãos ucranianos na Baixa, a manifestar e manipulando a solidariedade. E eu não falava razoavelmente português, eu falava em russo. E fiquei com pena por ser um domingo quando falta se ficou por questão da planta da Rússia. Aquilo é complexo. Foi no dia em que fiz a localização. Achei estranho, até pensei que era desporto, futebol, ou coisa assim. Quatro cidadãs, duas casadas. E estavam-se a manifestar via telefone quando tiveram rede. Andavam para lá os tiros, uns a favor da CEE, uns contra. E pensam a posição favorável à união com os russos. Portanto, o complexo tem a ver com uma coisa chamada Revolução Laranja, que foi proposta e financiada pelo russo. Russos anti-Putin. Então, começamos aí pelas questões da Ucrânia. É isso? Eu andei a roubar aqui uns textinhos e isto está. Eu sou só um rapaz muito erudito, portanto está escrito em inglês, vou fazer a tradução simultânea sem os nomes dos parágrafos. Só que a erudição tem alguns limites e então vou me trabalho é isso, vou preciso. Então dizem os senhores que há uma luta de elites, na Ucrânia, basicamente. O Yanukovych, tal como se tivesse o nome, o atual presidente e o seu governo, baseiam-se na parte leste do país, onde as grandes, mas economicamente obsoletas, fábricas e áreas de mineração existem. As pessoas desta área, na generalidade, falam russo e não ucraniano. O próprio Yanukovych só aprendeu ucraniano depois de adulto, por questões que têm a ver com a carreira que teve no banco. E a classe empresarial destas áreas orienta-se um bocado bastante para a Rússia e políticos como o Yanukovych veem a relação Ucrânia-Rússia como vital. Na outra parte do país, no oeste, onde a malta já fala ucraniano, as elites estão muito mais orientadas para a União Europeia, que querem oportunidades de investimento e ligações comerciais. E o Estado ucraniano balança entre as duas opções, com o regime atual atender muito mais para a Rússia, mas não fechando inteiramente as portas a Bruxelas. Dizem os gajos também, quando eu ficar chateado ou quiserem parar para comentar alguma das coisas que dizem, eu ainda vou ler assim um pedacinho. Dizem os rapazes também, houve um contrato comercial a ser preparado entre a Ucrânia e a União Europeia. No último momento, o Yanukovych rejeitou a coisa. Por causa de pressão russa, em parte, mas também porque, de acordo com os olhos do Yanukovych, o preço não estava certo. Ele queria mais apoio financeiro. O tratado, de acordo com uma Radio Free Europe, era basicamente sobre liberalização e a fazer com que a lei ucraniana fosse mais conforme às regulações da União Europeia. A liberalização comercial consistia em acabar com as taxas de importação dos Estados Unidos da União Europeia para as exportações ucranianas em 7 anos e em 10 anos é que fechar as abrir também as fronteiras entre a Ucrânia e a União Europeia, no outro sentido. E então, na página seguinte, dizemos ao senhor, o senhor que é o senhor, tem um nome para depois de então, de um lado temos os bem ricos, bem ligados com a Rússia e com as Forças Armadas do lado dele, e do outro lado, fortes empresas e negócios e interesses orientados para a União Europeia apresentando a austeridade modernizada como uma alternativa ao business as usual da corrupção tradicional. Essas são basicamente as escolhas que existem lá. O gajo diz que isto é um conflito intra-negócios com a ala pró-União Europeia da classe dirigente a conseguir trazer para a rua uma quantidade muito grande de pessoas. E depois, diz ele que a partir daqui, desta coisa básica da luta entre duas elites, começa uma charada que é complicada de perceber. Pode-se imaginar a oposição política a mobilizar os seus apoiantes em milhares e dezenas de milhares. Mas nos últimos dias ouvimos falar de centenas de milhares na capital Kiev, só na capital Kiev, centenas de milhares. 500 mil pessoas nas ruas frias, em confrontos com a polícia de choque e em confronto com ventos fortes e neve, apenas porque eles queriam antes ser explorados por Bruxelas do que por Moscou. Pessoas a barricarem estradas, a bloquear e ocupar edifícios porque preferem a austeridade da União Europeia sobre a corrupção old school. Estás a fazer uma tradução em tempo real? Mais ou menos real. Okay. Olha, mas buscar esse que tenho falado, pessoas que estão a manifestar são as pessoas do povo, não são as elites, melhor, poderão estar até manipulados por eles, mas... Os gajos falam, basicamente, do que eu percebi disto, eles falam de centenas de pessoas nas ruas, em alguns sítios, por coisas de apelo por parte da oposição, do Oeste, com uma grande participação de estudantes e de gente mais jovem, que tem uma forma de organização inspirada nas coisas Occupy, mas que tem reivindicações relacionadas com a União Europeia como o Eldorado da coisa. Basicamente, para não chatear mais, há esta questão de uma luta entre elites, pró-russas ou pró-União Europeia, uma trazendo apoiantes para a rua, a outra tentando controlar a coisa pela repressão e pelo controle do horário, e uma revolta de juventude que expressa a sua raiva e os seus desejos através do discurso pró-europeu, mas com nacos de práticas horizontais e radicais que apontam numa direção completamente diferente. E depois, dizem eles que a grande do que faz com que os regulamentos sejam realmente negativos é um crescimento brutal do nacionalismo ucraniano, do nacionalismo chauvinista em relação à Rússia, né, país do qual o rapaz tem que ser compartilhado, deixa-se a fazer, mas que depois é transformado assim numa coisa de ódio. E pronto, eu não tinha nenhuma disto, e é basicamente a junção destas três coisas, a luta entre elites, uma revolta de juventude com práticas inspiradas no Occupy, como as reivindicações pró-europeístas, e o crescimento para mim no sinalismo que aparentemente está a passar na Ucrânia. Posso fazer um ignoro? Eu vivi em Moscou, vivi na Rússia 7 anos quase. Falo bem russo, como falo correto. Interessa-me aquilo, fui lá parar para o meu gosto pessoal, com a sociologia. E não só. Falei com povos de todas as repúblicas e não eram 15, são 50 e tal. Mesmo a Rússia é um conjunto de união de repúblicas. Eu conheci uma que tem 60 mil habitantes, que era a República de Cosme. E então, mas tem muitas mais. O chauvinismo ucraniano tem razão de ser pela inabilidade de tratar o tema como quando se deu as independências, não é? Mesmo a questão mais perigosa de todas, a questão militar, que lidava com o atómico. Há uma grande base na zona ucraniana, que eu não sei como é que eles partiram isso. E vou resumir para não estar a tomar muito tempo. Aqui em Portugal temos um gueto de ucranianos que se chama Vila Deste de Gaga, e eles estão espalhados por tudo. É um país essencialmente agrícola, tem indústria extremamente absorvente por toda a Rússia, forte incidência católica, foram extremamente manipulados na Segunda Guerra Mundial e enganados. E essas duas elites, é o novo riquismo na sequência de atividades, tal como aconteceu na própria Rússia. De um lado são os subservientes à Rússia, não é? A Rússia julgou muito mal, se vocês estiveram atentos, eu não li, nem leio nem vejo televisão, mas estive atento às conversas com colegas de trabalho de leste. A Rússia fechou-lhes o gás, eles roubavam, precisavam desaquecer, qualquer um de nós faria o mesmo. Estão a rir, não é brincadeira nenhuma, não é? As temperaturas lá oscilam entre 35 e 50 graus negativos. É um frio diferente do nosso. Aguenta-se melhor os 35 graus que não houver vento para a Rússia negativos que o frio que estava estas duas semanas atrás. Amigos, isso é muito lá. A questão dos pró-europeus é os novos ricos que tiveram acesso ao dinheiro fácil, com vouchers, não é? Umas jogadas incríveis. Há uns gajos que viviam num exílio dourado em Londres, um deles suicidou-se ou mataram na trampa. Foi um dos produtores, como outros, da Guerra Laranja, ao afastamento de Moscou. Ah, esqueci-me de fazer uma introdução interessante para isso. Logo a seguir ao Bruno, eu estava mesmo em Moscou atrás do KGB a trabalhar, da sede central, quando foi a queda do Muro de Berlim. Estou a dizer isto, estou a arrepiar, estou a ouvir ainda. Porque estava a trabalhar a cerca de 8 momentos de altura, a olhar uma rua, e vem um desfile enorme, fez-me de lembrar os nossos, vocês que não são membros desse tempo, creio eu, o desfile. O pessoal do Lisnado, logo em 13 de abril, à fonte dos dissidentes do Lisboa. Criaram a CEI, que era a Confederação de Estados Independentes a Leste, do Conselho Ocidental, porque o Gorbachev pediu apoio a duas vírgulas do sistema neoliberal, à Lili Peixa e ao Reagan, que eles nem acreditavam muito. E a partir daí foi-se para desenvolver em Catalupa. Não vou à Rússia desde 1993, mas vou entrar de contacto de sempre, até para manter, fazer treino linguístico. Eu comunico essas línguas e as palavras. É extremamente complexo o jogo de interesses e a população ser arrastada. É que também é arrastada através dos votos que vão aguentar os gajos do PS e do PSD. Não compraram votos em termos da área que fazem em Gondomar e outros lugares. Na União Soviética, na ex-União Soviética, o fenómeno é idêntico, à exceção dos gajos forjados e ainda verticalmente ligados ao KSSS, que é o Partido Comunista Soviético, ou melhor, ou e é nessa base que os fomos, é muito complexo. E tomar uma posição também é extremamente complexo. Até as pequenas repúblicas ao lado, a Arménia, a Grúzia, que era. Não, a Arménia, os arménios foram invadidos por grupos. Estudos e assassinatos, e ao lado da Arménia há a Rússia, por exemplo, português, que será a Geórgia, percebes? É extremamente complexo. A Rússia, pouco se sabe, extremamente filtrado, etc. Toma mais tempo. Era só esta abordagem que gostava de dar, porque vivi lá e isto tinha passado. Isso é uma das coisas mais, mas fiz orelhas enormes, com diálogos intergeracionais, como se ouvem. Fui os primeiros que tive acesso a entrar como historiador português, quando eles abriram partes do coisa do KGB a historiadores e investigadores. Escola, neste caso era um português, que era funcionário da secção de Estrangeiros e Fronteiras, estava a fazer a tese de História da Guerra. Tipo, bem documentado, falava fluentemente inglês, e eu ajudava no russo, não havia na altura muitos gajos. Isto foi uma parte do programa. Eu tenho lido umas coisas sobre a extrema-direita, o tal nacionalismo. E há um partido que tem tido uma ascensão, de cada um teórico, não é? Uma ascensão muito rápida e que parece também estar a servir de instrumento para esta oposição europeísta. E eu creio que eles querem instrumentalizar esse partido, usá-lo enquanto precisarem dele, mas depois deitá-lo em detalhe no corpo. Secretos são hábeis, não sei. Só que não sei se conseguirão, não é? Normalmente estas asneiras costumam dar muito mau resultado. E pronto, importa ter sim atenção que é este partido, o que é que eles andam a fazer, o que é que eles querem. E há uma extrema-direita um bocado peculiar, defendo como residente a integração na União Europeia, mas também defendo a integração na NATO. Atenção. E depois tem todas as características típicas da extrema-direita, um saudosismo, nostalgia para o nazi, racismo, enfim. Chama-se Sovoma. Sovoma. No mesmo momento, eu sabia o nome do líder do meu tempo, que era um advogado que saiu do Kremlin e com ligações ao Kremlin. Agora eu não estou desatualizado. Já agora, deixa fazer uma adenda a este companheiro. Eu saí em 93 da Rússia à Alemanha, e na Alemanha fui trabalhar para o leste também para fazer companheiros, que até os globais dos alemães falam alemão e russo, dos mais antigos, agora não. E nos países onde caem as ditaduras há uma ascensão imediata de grupos neonazis e nazis de facto. A maior influência dos nazis de Berlim são de Berlim Leste e Leipzig. É só isso. Então, aquilo é tão peculiar que tem uma das obras oratórias dos dois momentos de contestação particularmente visíveis, que foi uma tentativa de com o bulldozer. E ocupação de edifícios governamentais. A primeira dessas coisas foi feita por uma organização política que descreve a sua ideologia como cristã, ortodoxa, nacional e anarquia. Fantástico. E a outra cena foi o tal Svoboda, tem um senhor que é à frente de Svoboda, quer dizer liberdade, aparentemente. E que tem à frente um senhor chamado, espero eu não me enganar, Olé Tien Bok. Olé Tien Bok, digo eu, se fosse um senhor que escrevesse o nome da comunidade em sul. Que é acusado de antissemitismo, que é outra, aparentemente, também a tradição reacionária que não está propriamente morta da frente. Isso pode ser um dos nomes da aula de aniversário para anular eventualmente a regeneração. Lembrem-me agora o nome do líder clássico neonazi russo, chama-se Jerinovski, e é um homem ancestralmente da minha idade, o Henrique, de olhos azuis. Fez fotografar ao lado da Xixiolina, lembram-se uma atriz muito boa. E foi também interpretada em Itália, uma partida de tal. Era só, lembrei-me agora. Está em Itália. Ela foi. Ah, ela. Ela foi sempre em Moscou, e a partir dele tinha 2 ou 3%. O tempo de altura ainda fica todo. E a palavra Svobodny é livre. Svobodny. Ok. Livre. Não, vinda de um estudante de Kiev, e para esse artigo do Peter Stern, é um artigo bem interessante, tem uma análise política extremamente coerente, o que não tem a tal carta de estudante. Mas lá está, eu suponho, obviamente, este sentimento de milhares de pessoas são também. São populares, não são só elites, não é? As elites estão a fazer os jogos delas e estão a afastar pessoas como fazem a turma. A maior linha de votos do PS e do PSD em Portugal. Pronto, eu não sei, eu suponho que esta raiva toda, este sentimento de querer uma aproximação à União Europeia também deve ser influenciado por tudo o que se está a ver na Rússia agora, a questão dos homossexuais, a questão da Greenpeace, do Pussy Riot, prisões e detenções e proteções para a Sibéria e não sei o quê. E não sei, acho que eles têm essa ilusão, obviamente que é falsa, não somos ingênuos, da liberdade da União Europeia e não sei o quê. Em alguns sítios é verdade, mas também temos agora a lei anti-protesto da Espanha e mostro que não é assim muito diferente. Mas pronto, eu acho que eles têm a ilusão e é muito isso. É essa ilusão que provavelmente está a mover tantas vezes, não quero que a cena caia outra vez com o lado do desejo estranho que surge agora. Mas se não vem a ilusão, não se apercebem das conferências de entrada da União Europeia dos outros países? Pode ser saciada ou manipulada. Nós também não temos informação sobre a Ucrânia, com esta profundidade, porque eles não têm informação. Diz-me uma coisa, há quantos meses não vejo, por exemplo, um tais ou não aparecer uma única notícia sobre o Varane? Diariamente, o Varane é uma tradição, é um pronto, diário. Desde há 13. Desde há 13, desta parte, entretanto. Eu não sei. Eu quando comecei a ver as notícias da Ucrânia, confesso que afastei-me porque para mim, e acho que o autor aí cita logo ao início, tanto de um lado como do outro, é sempre uma manobra capitalista. A Europa está agora a negociar um tratado com os Estados Unidos, não é? Ele é ultra secreto, andam ali meia dúzia ou 12 a maquinarem a coisa toda. E os nossos políticos já andam aí a babar-se todos, a pensarem nos bons negócios que vão fazer. E depois isso também serve de alavanca para manipular as pessoas, independentemente também do facto de haver pessoas talvez mais ligadas à Europa, outras mais à Rússia. Mas é sempre a mesma coisa, de um lado ou do outro. Foi por isso que a dada altura também desliguei-me um pouco, porque pensei, qualquer coisa, qualquer decisão que vão tomar não vai resultar em absolutamente nada, porque vão sempre estar submetidos a uma lógica capitalista de negócios de um lado ou do outro. Agora, se houvesse realmente esse tal partido católico, ortodoxo, cristão, anarquista, é por isso que isto chama-se que esta merda, não é? Porque realmente isto está tudo virado do avesso, há aqui uma subversão. sucessão de palavras, de tudo, aliás, foi pena. Ia ter trazido os rolos para cá, de Viena, para vocês levarem para casa, para poderem alimentar este. Mas realmente é assustador. Agora, também nós estamos metidos nisso, não é? Completamente. Agora, quanto à ascensão da direita por todo o lado, quer seja aqui, quer seja em França, exato, quer seja nas próximas eleições europeias, e está um horror, e depois veio o nosso Barroso a dizer, apenas na União Europeia, sem extremismo e não sei o quê, não sei. Ok, mas isso não se vai passar se ninguém fizer nada, mesmo há que derrubar determinadas coisas já instituídas, mesmo entre nós, mesmo na nossa forma de viver no cotidiano. Não sei, um dia destes, que até há 4 dias, há 4 dias, alguém, só o que estão lá, tabaco, mental, está lá com ela. Há 4 dias, vi um vídeo em que está num satélite, no espaço, faz um zoom e fica mais ou menos uma distância de, vá, um escalpo de cabeça, 50 a 100 metros de altura das pessoas. Então tudo que é movimentado tem uma coisa já eletrónica que capta o movimento, portanto segue aquilo, tentam monitorizar tudo o que está a acontecer, tudo bem? Aquilo é uma experiência que supostamente é feita só numa área, Washington, mas para que isso já vai, não é? É muito mais assustador. Vamos aqui falar sobre. Saiu hoje a notícia que a PSP comprou drones. Sim, os drones vão ser. Estão-se públicos, não é? Não, mas atenção, tu estás bem a ver. Tu sai hoje. Não vou me fechar em casa, não. Não, faças isso. Eles vão entrar na janela. A notícia. Atenção, que a notícia saiu hoje. No entanto, na volta a Portugal, do ano passado, passou no Marquês. Acabou no Marquês. Não foi neste na manifestação? Não, aqui é lá em Lisboa. Na altura, estava lá, tive que falar para lá, que foi na altura da manifestação ao Real, tive que falar com um cartaz que eu acho que no Real. E na altura havia um senhor de azul que andava lá a brincar com uma coisinha que parecia um helicóptero. E na altura fotografei isso, por isso. E eles oficialmente, não dizem, saiu hoje, no entanto eles já andam há bastante tempo, por isso. Eu estou a sentir que começaram a ver. Já não há grandes, nós estamos a pensar na diagnóstica com efeitos retroativos. Não sei, não, eu acho que a parte. Lembras daquela cena, vocês todos viram o Matrix, não é? Vocês lembram-se do Matrix? Há uma parte qualquer que aparece aqueles bichinhos, aquele obstáculo lá daquele processo todo, e metem-lhe, identificam-lhe o olho. Vamos ver. E pá, isso fácil, cada vez mais parece possível, mas de uma forma menos radical. Com bichinhos mais giros. Com bichinhos mais giros. Com bichinhos mais giros. Nanotecnologia. O que é mais grotesco nesta história dos drones? Pior do que o que eles estão a fazer agora com isso, com a polícia, a usar, a vigilância, seja o que for, é que isso, os drones foram inventados para matar à distância, quer dizer, pior é a origem deles. Até estavam a ficar vazios. E o campo de experimentação desses drones foi a Palestina. E continua, olha, por falar nisso, vocês já viram o Alien? O Tasco Clássico, não é? Lembram-se daqueles bichinhos mecânicos que a rapariga se metia lá dentro e depois controlava os movimentos? Isso já existe. Já está a ver. E os Transformers, já existe? Não sei, mas é possível. Não, é. próximo Natal, o próximo Natal já. Uma das coisas que me parece que anda a passar mais despercebida e que é das coisas mais sinistras que andam a acontecer, ainda falando na União Europeia, mas noutras vertentes, é precisamente quando morreu Mandela e quando começou toda esta história de celebrar a paz e a reconciliação e não sei o quê, a França estava a invadir um país africano, a República Centro-Africana. E não é a primeira vez que o faz, nos últimos tempos. Parece realmente a França estar a cumprir um papel como os Estados Unidos estavam a cumprir com o Iraque há uns anos, na parte ocidental da África. Começou no Mali, agora é a República Centro-Africana, tudo países com recursos minerais muito importantes. Quase como quem não quer a coisa, com muito pouca publicidade, dá-me a impressão que estamos a voltar ao colonialismo. Neo-colonialismo. Mais do que neo, ou seja, o neo-colonialismo já não tinha. Não, mas é só que não é bem assim. Porque no caso francês, eu vivi no Senegal com um presidente que era o Senghor. Pai da Pátria, diretamente o mesmo título político, mas que era um senhor que chegou a ser presidente internacional socialista, chamado Leopoldo Sandrada César Senghor, e que tinha uma política muito interessante, sendo poeta da negritude. Ou seja, teoricamente não há poder obrigatório, razão pela qual um puto de 10 anos, como eu, podia ir ao cinema, ao domingo, que a noite ia cedo e voltava para casa, era às noites, e nada lhe acontecia. Mas um local, depois do sol posto, se fosse apanhar a circular no centro de Dakar, isto em 77, aquilo que acontecia é que, muito provavelmente, ia dormir à esquadra, a não ser que fosse rico, mas ainda não andava a pé, ou então tivesse uma declaração do empregador, que curiosamente era um francês, ou então era um dos poucos das elites locais. Ora, aquilo que se passava na altura, basicamente, não está muito diferente hoje. Mudaram os moscas, mas basicamente houve mais algum investimento chamado de elites locais, mas aquilo mantém-se basicamente na mesma. No caso, não podemos esquecer que franceses e portugueses que fizeram uma fortuna precisamente naquilo que agora tem, então, na altura era o Império Centro-Africano, quando puseram lá o Bocassá. O Bocassá, que foi um gajo, o imperador, que se fez coroar, tinha ao povo com o rei de Pórmico, que se fez coroar à maneira de Napoleão. Desde finais dos anos 70. Por exemplo, os mesmos franceses, por exemplo, que sendo um país, aquilo era um país oficialmente livre, país da República Africana, mas onde basicamente todo o poder económico era tido por quem? Pelos franceses. Um país onde havia os chamados cooperantes franceses que estavam lá e que ganhavam rios de dinheiro, que tinham direito a 2 meses de férias no verão, e que naqueles 2 meses uma pessoa ia aos supermercados, que de quem era? Eram os franceses, curiosamente, não é? E então a única coisa que encontrava lá eram produtos comestíveis, tais como sais de banho, detergentes para roupa e outras merdas do género, porque os franceses não estavam lá, não havia comida. Isto era um tudo aquilo para continuar a estar a pensar para os franceses. Da minha experiência, pelo que eu conheço da África, da antiga África, de colonização francesa, basicamente, tirando o caso da Argélia, em que os franceses apanharam o Brasil, mas basicamente foi essa a política francesa em todo o lado, foi meter lá palhaços para aguentar os interesses económicos, para aguentar um determinado número de postos de trabalho até, e de privilégios relativamente aos interesses económicos que estão presentes no terreno. E sempre foi essa a perspectiva. Por isso, o caso do Mali, há uns tempos atrás, ou o caso agora do... já não sei como é que se chama, já que se chama tanta coisa aquilo, agora acho que é República Centro-Americana. É pá, basicamente é mais do mesmo. Mas agora o Brasil é muito estranho, não é? E o Congo belga, transatlântico. E ambos os Congos, a França e a Bélgica em conjunto, ainda lá andam porque eles estão sendo colonizados. No poder do ex-Zaire está o clã Kabila, que é mesmo um clã. Aliás, o MKDA tem agora a mesma situação. A família Mingas, a família Banduna, há uma série deles que são clãs. E vão-se passar coisas, estão-se a passar neste momento coisas, e isso é que é fundamental para ter em mente. O poder desinformativo e manipulador da opinião pública nacional, local, continental e global é que está a prevalecer e a tapar a capacidade das pessoas. Estão-se a passar neste momento coisas nem na África, nem as organizações ONGs, não é? Têm forma de fazer chegar a voz cá e estão proibidas as poucas que estavam ligadas à religião, quer que eram os católicos progressistas, tidos por uma fração de teologia de libertação do homem, estão proibidos pela lei canónica e civil. Em Angola vai-se dar fenómenos, estive lá em cima dos dias, estive lá em cima do norte há 3 anos, vai-se dar um fenómeno que ninguém se vai perceber. Há várias cidades que estão em cima do petróleo. As pessoas que lá vivem não têm documentos de propriedade como aqui. Vivem lá há séculos ou há décadas sucessivamente, não é? E quando for preciso arrumar aquilo, as companhias petrolíferas, e isto é um dado talvez não para algum de nós, estão recheadas de ex-diplomatas como conselheiros técnicos. Provavelmente algumas darão dinheiro para ir o próprio poder local, não é? Tipo para ir lá, atuar-se ao dinheiro, atuar-se. Correm com as famílias e lhes deixam uma alternativa. Isto está a acontecer sem ser o petróleo. Por exemplo, para passar a via férrea, se alojar as pessoas, tudo bem, mas não me peguem nem materiais para se gastar, no mínimo. Eu estou-me a lembrar que estou aqui a ler uma coisa que é importante, valia a pena, se tiveres tempo, se tiveres oportunidade de conseguir o filme, que é sobre o filme A Língua das Formas. É um filme de extremamente cultural e passou-se de cá. Por isso, deixo-vos isso em relação ao neocolonialismo. Lá em cima, no norte de Angola, onde eu estava, o papel das religiões na política onde houver valor acrescentado. Lá em cima, onde eu estava, uma zona riquíssima em petróleo, mas está longe das lundas, dos diamantes, que eram os diamantes de sangue. Nunca esqueceram o petróleo de sangue também. As religiões estão a ter um papel importante. Para justificar a sua ação, eles tiveram de facto um papel social. Pegaram em meninos da rua, órfãos, e que são enormidades. E alguns tornaram-nos pessoas normais, fizeram o papel de patronos, não é? Mas uma igreja que aqui no Porto e em Lisboa se preparava, aqui no Porto preparava-se para tomar conta do Coliseu, não consegui. Mas em Gaia tem lá um bruto, um enorme prédio. E também tem aqui no Porto. Pois, mas se fosse em Gaia, que pertinho da minha casa, e perto do Porto de Lourenço. E no Cinema Volta do Mundo. Para além desses, eles estão a construir raiz. Em Angola, quem construiu aí, então, a futura igreja deles, que eu pensava que era uma secretaria católica, foi a empresa portuguesa Teixeira Duarte, que é a quarta ou quinta construtora portuguesa. E para eles, vai-se um banco, pronto, se isto vai acabar, é para nos dar. Teremos que, na medida do possível, nós, grupos assim, temos este pensamento solidário e libertário, à medida que for possível, lançar formas de contacto para narrar coisas de credibilidade e bem atingidas, e se possível, comentadas também através de câmaras ou de fotos. Porque perdeu-se quase com o resto. Mas diz-me uma coisa, aquela coisa da África, falaste agora mesmo que as terras estão, basicamente, embaixo tem petróleo, então vivem pessoas em cima, me disseste naturalmente, e, portanto, suponho que o objetivo seja retirá-las, não é? Portanto, atribuir-lhes uma identificação e pronto, etc. São milhares de pessoas, não é certeza, mas são milhares. Sim, pronto. Diz-me onde é que é isso? Santo Antônio do Zaire, atualmente sonho com um Y, lá em cima no norte, mesmo junto ao rio Zaire. Mas tens mais, tens Zambriz, Zambriz, a própria Luanda, disseram-me que há setores de Luanda que estão em cima do petróleo, e eu acredito que o petróleo, que se saiba, chega a Benguela, que se saiba ainda nos populares, porque as tecnologias, os gajos que têm os satélites, eles sabem, até sabem o cálculo. Possibilidade séria de profundidade para isso. Nós temos muito petróleo. Nos anos 80 eu andei do Montijo, ali na Castela, a trabalhar, a fazer prospeção. Perguntaram aos gajos e eles fechavam-se. Andei em Torre no mar. Puseram a minha máquina em cima de uma cava do mar, é verdade. Era para ajudar a malta a tirar frações que vão de 100 a 1000 metros. No mar, percebes? E em terra era frações de cimento, só furado. Perto do Montijo, uma localidade chamada Coina. Fizemos lá furos até lá com pau. E eu virava-me para o gajo e ele falava. Ali existe. Falar nisso, vocês professores, vocês já viram uma técnica chamada pista com brisantes? Sim, senhor. Existe também uma sujeira. Por isso não te admires isso que eu estou a dizer, porque eu fui a primeira vez para Angola, por mera sorte, e a mim não o exemplo profissionalmente, em 81. E voltei lá agora em 2010, já não era aconselhado por médico, que eu sou diabético, já não tenho as despesas que tinha. E gostei de lá estar, e foi quando eu já sabia, desde 1981, que andei a fazer furos para a Elfa, que é a francesa, desapareceu por razões jurídicas e estratégicas, hoje chama-se Total, assim como a norte-americana Texaco desapareceu também por razões de contornar o fisco e não só. E crimes também que fizeram, mas são responsáveis por terrorismo em diversos países. Deixa-me interromper, acho que no caso da Texaco, pelo menos, foi fusão. E aconteceu com muitas películas. Pois, foi fusão e desaparece o original e foi ao fisco e aparece a Chevron. Não lembraram o processo. É o caso da Shell com a British Petroleum. Uma era exclusivamente holandesa e a outra era exclusivamente inglesa. E fundiam-se porque a luta por aquele jogo de Natal, como é que se chama? E depois, eu acho interessante a hipocrisia de organismos que perderam a credibilidade toda perante as pessoas mais esclarecidas, que é o caso do mundo. Tiveram a coragem de avançar na luta contra os diamantes de sangue. Eu passei horas, trabalhei na Holanda e vinha para Antuérpia, sentava-me na avenida e era só self-admins com aquelas pastilhas diplomáticas, para essa expressão. Tenho uma avenida 6 da estação, de esquerda, tens uma avenida é comércios de um lado e do outro, latinadores. E vês a malta negra e branca também, e entrar contra o império. Porque eu gosto de investigação, não é? Porque as unidades gosto de sociologia, psicologia e direito. E estava lá numa zona, trabalhava aos fins de semana, eu estava a trabalhar em Roterdão, e vim de Roterdão a Antuérpia, é que me diz que comigo ao Porto, se calhar vinha. Percebes? Depois havia uma aldeia portuguesa, que é uma aldeia portuguesa na Europa, está espalhada por cima. Tínhamos restaurantes, e eu juntava um trabalho agradável. E sentava-me horas com temperaturas assim. Sentava-me. Isto é aqui umas quantas fotos, os gajos entram aí assim. Em relação ao que disseste a Angola, não é só Angola. Se estudarmos isto figurativamente, um ponto de referência no sonho, num raio de 2000 km, estrategicamente, com pequenos aviões, dá para fazer de contrabando de diamantes da droga, porque a droga angolana vale muito mais do que a holandesa. Quando digo droga, a droga suave, as ervas, o boi, o pequeno. Mas não só. Os diamantes. E há outro problema que pouca malta se tem debruçado, que é o problema deste século já, que é o problema da água. Tu fazes ali um raio de 2 mil quilómetros e chegas aos grandes lagos, que é a grande reserva de água do continente africano, e sei lá, já não é para os nossos dias, poderá ser para um ou outro, vai ser para, não só para o continente africano. Dentro de 50 anos a previsão é que mais água descer para todos. A previsão, não é? A ideia é a água de continuar seis mais já. Resortes de golf e o pessoal da resortes a vender baixas árvores, os melos contratos. Pois, não é exatamente, é uma questão que eu acho que é importante vocês cruzassem. Houve aí um movimento, estivemos muito perto das assinaturas, é abordável, porque a gente tem petróleo e sobrevive, sem água, não temos hipótese. É claro que há muito no mar, mas a decisão de privatização, e se eles iam privatizar, houve um movimento que chegou perto das 30 mil assinaturas no Facebook. Eu sei o que é que final de e se ia juntar ao movimento europeu, que fez atrasar, atuar a estratégia europeia para a privatização da água. E que as 14, neste regime, o caminho natural é quanto maior for a importância da água e vai ser maior quanto mais escassa for, mais privatizada vai ser. Mais o apetite cresce. É sim. Pode haver uma repartição. Qualquer coisa. Desculpe. Impulsionado, não, mas dominado. Já não é um processo que não tenha começado, não é? É assim, é por isso que eu acho que, mesmo que mudem os partidos políticos, tipo, os interesses reais da realidade, são... Os partidos políticos só existem para esconder os interesses reais da realidade? Por isso, é absoluto. Tipo... Sobre a água já... Essa coisa dela já se falava, já é 60. A água já é privatizada em Paredes e Valongo, e quem fornece a água é uma empresa que pactua com a ocupação israelita, que é a Veolia. Tem sido boicotada pelo mundo fora, não é? Só aqui em Portugal, em que Valongo e Paredes, caramba, tem ali, eles é que fazem o fornecimento de água. E depois vêm com a coisa, não é? Com as propostas que têm agora de fracking, de fraturação hidráulica, quando sabemos que é 90% de água, que depois fica completamente desperdiçado. Aquilo é lixo tóxico. Vêm com propostas impressionantes quando sabem já que há e que vai haver problemas. Isso é assustador. Viram agora a água potável no fundo do oceano. Isto é, este século vai ser um revirado de interesses de cúpula, se a população não abrir a restante e intervir. Desculpa. Eu gostava de ficar no tema da água para lembrar alguma coisa que se passou esta semana e também se prende ainda com a herança disponível. E foi apresado um grupo de atletas de canarinho, dos canários. Por causa da questão da ocupação do Sahara Ocidental, por exemplo, inicialmente por espanhóis e agora por Marrocos. E relembrar mais uma vez também essa questão, até a propósito da água, porque mais uma vez é um caso de ocupação apenas com um intuito totalmente relacionado com a água. Apropriar-se da água, apropriar-se dos espaços e apropriar-se da questão da costa, dos interesses turísticos e igualmente da questão das pescas. Curiosamente, isto acontece no dia em que se leva o Dia dos Direitos Humanos, que é o mesmo dia em que a União Europeia está a renovar um acordo de pesca, a mesma União Europeia reconhece a legitimidade de um governo de sombra, herdado a temporizar, e o chamado governo da Rata, a República Africana Sahrawi Democrática, e que reconhece a total legitimidade e legitimidade da ocupação, é a mesma que a União Europeia que vai celebrar um acordo de pesca com Marrocos. Da mesma forma que temos há alguns meses atrás, que aqui em Portugal teve uma reunião, uma opção aqui em Lisboa, em que Paulo Portas, então, irrevogavelmente, ministro. Comissionário. Não, ainda não era ministro. Na altura era apenas irrevogavelmente ministro dos negócios estrangeiros. Vem dizer grandes louros aos marroquinos e celebrar um acordo de comércio relativamente ao agroalimentar. Curiosamente, voltamos à questão inicial, o mesmo agroalimentar que é abastecido pelos aquíferos do Baixo Sahara, estão a ser completamente esvaziados, exauridos, a condenar toda uma população local que é anterior à urbanização, que é anterior inclusivamente ao comércio, e que é um número estrito, atualmente apenas existem 23, e está a condenar essa população a uma morte lenta. Sim, aqueles vários vezes foram empurrados, repara, aquilo é um burro. Tu acabas por ter uma notícia de as primeiras notícias já muito tempo que não. E sabes que depois, quando se dá a expulsão de Joana pelo avanço dos visigodos da Península Ibérica, basicamente eles passam esse Joana, eles passam para o Norte de África com o nome dos verdadeiros bancos. São esses bebés brancos que vão primeiro expulsar, depois da Égia, depois da islamização, ainda vão mais para o sul e são progressivamente empurrados até aquele território. E basicamente são esses vários tribos que neste momento praticamente não existem. Os homens autónomos campos refugiados na Mauritânia, poucos, mas sobretudo na Argélia. E tens depois algumas mulheres no Sudão cada vez menos, políticas de irrigação maciça, e tens uma vergonha do muro, maior ainda que o muro de gado, que é o muro marroquino, e com chegou a ser 24 horas por dia. Há um muro da Cisjordânia, é 8 metros de altura, em betão armado, é meia, duas vezes o tamanho do muro por dia. E não é em Gaza, não é? Em Gaza. Só há sítios mais pequeninos onde há realmente algum, não sei, esse muro de segurança, chamado muro de segurança. E naquele caso atravessa o território ocupado de norte a sul. E deixa um bocadinho. Sim, com, sendo que. Não deixa um bocadinho porque, repara, com o início das hostilidades por parte da Polizar, aquilo que se passa é que eles rapidamente reconquistam um terço do território. E esse terço do território, que depois é delimitado, mais à frente, o que é que está? Começam os interesses económicos. Começam primeiro os fosfatos, depois os aquíferos, e depois tens a faixa litoral com o turismo e as pescas. Ou seja, aquilo que tu tens como territórios libertados no campo do Sahara ocupado, do Sahara ocidental, basicamente são os calhaus. Ou não há nada. É a faixa de zero. E mesmo essa. De um lado, do outro, tens campos minados. Onde, curiosamente, ali não. Mas pronto. Também existe interesse. Hoje traziam uma fotografia sobre o que estás a dizer, em relação à Namíbia, que eles reforçaram muros e aplicaram no topo 6 metros, porque eram lâminas. E aproveitando o que ele disse, oh, já terminaste, então posso continuar. Eu? Na sequência do que a semana que se organizou aqui no Porto de solidariedade com o povo palestino e por tabela uma certa herança com os destinos, não tanta, não é? Eu, aproveitando imagens que consegui apanhar, difundi muito e aconselho aqueles que gostam de ver sobre Israel, o tamanho de Israel, tamanho da Palestina em 67, antes da guerra dos seis dias, e o tamanho atual, e na sequência das guerras vitoriosas com a complicidade das potências ocidentais, nomeadamente, particularmente, dos Estados Unidos, as primeiras tomadas que Israel fez foi a Irã. A pouca época lá existe, está sob controle israelita. Se forem no mapa, é escandaloso que se lá vê, e a seguir a Irã. O conflito dos governos é o quê? O conflito de propósitos da agora. Da natureza, exatamente, é isso. Mas dentro da Cisjordânia, a água é mesmo racionada. Eu estive no campo de refugiados em Belém e posso-vos dizer que estávamos numa guest house e houve um dia que eu até mandei uma mensagem ao meu companheiro a dizer que ela tem o rabo e uma perna. Porque não havia água, percebes? Fui-me lavar e não havia água, ou seja, foi aos pingos que lavei o rabo e uma perna. E não é brincadeira, ou seja, posto assim parece quase que... Já lá a temperatura. Mas temperaturas. Isso foi no verão, não é? Foi em junho. E a temperatura? Sim, temperaturas altas. Elevadas? De facto, para as famílias que lá vivem é um pesadelo. Mas eu gostava que voltássemos aos palhaços, não é? Estávamos a falar dos palhaços, até porque há uma coisa curiosíssima ligada às colonizações que os franceses faziam. Eles tinham uma técnica genial. Isso é descrito por Amadou Patibá, um escritor do Mali, mas provavelmente o Léopard Sédar Senghor, que eu aprecio enquanto poeta, que ele é um dos poetas da negritude, aquele que inventou a palavra negritude era o Aimé Césaire, um grande, grande, grande poeta e ativista. Mas os franceses faziam uma coisa muito curiosa, é que eles chegavam a uma aldeia e levavam os filhos dos chefes para a França e ficaram-nos lá. Portanto, já não eram bem palhaços, eram mesmo paus mandados, não, ou seja, era... Hoje dia temos mesmo palhaços, não é? Naquele tempo eles projetavam a coisa de uma forma muito, muito aprofundada. E o próprio Senghor também estudou em França e ele fez parte da Academia das Letras Francesas. Então, ele até tem uma ponte com o nome dele em Paris. Foram um dos estandartes da continuação francesa após as independências. Curiosamente, mesmo o Boigny, que era um gajo. E o Boigny tinha uma coisa espantosa, que sempre que morria alguém importante, alguém importante de uma tribo, havia sempre não sei quantas pessoas que morriam. Havia um rio que desapareciam durante uns tempos, mas estava antes assim, de eram lá metidas umas pessoas e depois voltavam a apontar a árvore. Tinha uns funerais engraçados. Mas pronto, era um democrático. Era um democrático. Eu que também fiz parte da Internacional Socialista. Sim, mas o Senghor, eu posso contar muita coisa de Senghor. O Senghor era um gajo muito engraçado, era um democrata. E era um democrata num país onde havia leprosos nas ruas e onde, na altura da cá, nos anos 70, praticamente não tinha carros, mas todas as embaixadas tinham, por lei, a obrigatoriedade de depósito de uma viatura junto do Palácio Presidencial, ou onde quer, o Senhor Presidente, o Pai da Pátria, assim. Razão pela qual, se o Senghor, que segundo rezam as crónicas, por terminologia de Jorge, já não o levantava, nem com faca caseta, decidia ir às custas, depressa. Aquilo que acontecia é que tocavam os clarins, abriam-se os portões do palácio, saiam uma escolta de guarda a cavalo imaculadamente branco, porque os cavalos eram imunes à questão da negritude, isso era para os africanos apenas, porque toda a gente sabe que o cavalo tem que ser ideado. E então, depois disso saía uma escolta de motas, depois disso saíam uns senhores num carros muito grandes, que eram os tropas, depois saíam os serviços secretos, mas como gajo era mais ou menos como os infiltrados, que estavam logo. Depois saía a seguir mais outra escolta de motas, depois vinha ao carro do senhor presidente da pátria, e depois repetia-se isto tudo, e no final vinha uma viatura com o software por cada embaixada. Ouça! seja. O homem de vida. Qualquer deslocação do senhor presidente. Ou seja, ao pé disto, o rei Sol. Era um menino. Pronto. Ao mesmo tempo que se passava isto, um gajo saía à rua e eu vivia no centro de Dakar e deparava com o pessoal na rua que apontava o nariz, as mãos, as orelhas, partes da cara. Calebra era um problema. Mas isto eram questões. Era um país onde, é verdade, era um país onde não havia censura. E não havia automóvel que censurado, por exemplo, eu não acho. E o Manité? Era um proibido. A coisa que... Não eram censurados, ninguém exportava as notícias. Não existiam. Outra coisa engraçada era o Canal Rangente, também era proibido. Era uma democracia que não era sensível ao outro. Mas pronto. Mas, era o mesmo país onde havia próximas, onde o palácio, onde o Zubairo viveu em Genebra, estava alugado em permanência pelo senhor presidente e outro dia uma velha amante disse, já na casa dos 50, eu já estava na casa dos 70, e vivia lá em permanência. De maneira que quando o pai da pátria se ausentava da pátria, para ir para a segunda pátria que ela estava, ou seja, a Suíça, não estava mais forte, não é? O país quase desaparecia. Era também na altura em que o Brasil era uma espécie de silicismo que usava os alimentos. E havia oposição política. São partidos. Se passava ali, obviamente, se passava partido no teu ponto. Foi revestido de sistemas mais ou menos derivados, de organização social mais ou menos derivada, com base no trio. Exatamente como de democracia, se o meio de pensar em democracia. E isto é o exemplo de democracia. Por isso aquilo que está a passar hoje em dia, as pessoas ficam chocadas porque há mais informação. Mas, por exemplo, aquilo que se passou há uns anos atrás no Burundi, em Ruti, outros e Ruti, é algo que é corriqueiro. O que se passou? Bem, eu não tenho grande informação sobre isso, mas de qualquer coisa que o neologismo belga ter um certo papel em estruturar a sociedade de uma maneira que criou aquelas tensões. Eu desculpo o que eu fizeram. Os portugueses em África fizeram exatamente a mesma coisa. Não é por acaso que a partir dos anos 60 tu tens exatamente aquilo que foi dito relativamente aos filhos do Sérgio Soares em África. Passou-se em Portugal. Os filhos dos sogros, a partir dos anos 60, haviam-se cruzado para a casa do Império. E tu não tiveste uma série de gente que acabou por ter, inclusive, graus. E que foram apenas uma questão política, não era uma questão de mérito académico, porque depois era uma questão política. É filho de sogro. E a manga de rompe ter grau. Basicamente era esta a questão que era vendida. Isto passou-se cá também. Isto é. Não. Só que, enquanto que os franceses tiveram o decidir, depois de terem o possível partido na Argel, de dizer, ok, nós vamos para a viadura, apanhamos no focinho e ficamos a ver níveis dos interesses económicos. Como é que nós podemos fazer? Avançamos com o político, que é muito mais. Ok, nós somos três gajos de porreiros, mantemos relações preferenciais, acordos preferenciais, formando entre aspas, os vossos quadros e até vos damos as condições para a independência. E vocês ficam todos contentes com o papel de independência e com o pau mandado da nossa cor em frente. E foi isso que eu sempre fizemos. E tudo lá. Sim, mas no caso francês, isso foi muito um pouco. Foi sim, muito lá. Sim, sim. Mas já não quero dar uma adenda a ti, ao que acabaste de dizer, e à Ana, e de uma forma geral. Quem gostar de poesia, aquela senhora açoriana tem um poema tão lindo e sucinto sobre o que está, o que a Europa está a fazer aos povos do Sul. A Europa nunca teve nenhuma tradição solidária, foi sempre colonialista e segregacionista. E como é que ela se chama, aquela senhora que já morreu? Correia, Natália Correia, tem um poema tão bem elaborado, certo? E isso se tem uma bala, tem mais de 90 anos o poema. Toda a Europa fez isso sem exceção toda. Agora parece-me que o que aconteceu na Líbia, a guerra da Líbia, abriu ali uma certa plataforma de guerra em relação a outros países, porque foram armados ali uma série de grupos e neste momento a Líbia está entregue a vários grupos armados. Eu li uma notícia que parte desses grupos, na parte de Sidência, que é parte esta, tem exigido do governo central uma fatia de bolo da venda do petróleo maior. Fala-se em tendências separatistas. Quer dizer, isso está ligado depois com o que aconteceu no Mali. No Mali apareceram certos grupos ligados à Al-Qaeda e a França usa isso como pretexto para depois invadir o Mali. Quer dizer, parece uma plataforma para arranjar pretextos para invadir outros países, para os controlar. E talvez até apontar para a Argélia. Eu não sei se não estará na cabeça do governo francês criar uma série de conflitos bélicos na fronteira com a Argélia para depois tentar armar na Argélia que leve à intervenção francesa. Vocês, nesse caso, que eu estava a falar do separatismo, não se esqueçam que há um caso que estou a resolver quase interno, não sei se vai ser mesmo interno, é imprevisível, o caso dos curdos, que é um povo que teve o azar de nascer em cima do petróleo. E ali eu só, ao adversário, para derrotar o Salvador, e vai ver a autonomia, não é popular. Estão bem, isto não é, mas. É as contradições políticas. E em todos os fenómenos que se derem, possibilidades e potenciais em invasões, nunca se esqueçam de interesses paralelos financeiros. E ali um grandíssimo interesse de muitos milhões de ou bilhões de euros e dólares que envolvem as indústrias militares transnacionais. E há os senhores que são conhecidos na Gíria por falcões, que sabem o que significa. São os que andam a propor guerras. Estão normalmente enquadrados com serviços de diplomático e andam a semear ventos para as tempestades, para que a indústria floresça. À custa de cadáveres. Então, os curdos têm a mesma situação que têm esse lancinho na Líbia. E depois eles juntam muito ao agradável. Há uma coisa que não sei se sabem, não se pensam abordar. A Síria não foi invadida porque há um certo, entre aspas, reequilíbrio de forças universais. A Rússia e a China conseguiram travar um apetite e desejo da América invadir a Síria. Sim, eu tenho lido um intelectual argentino que acho que tem feito um excelente trabalho a analisar essas questões dos blocos, da geopolítica. Já há novos blocos hoje em dia. Claro. E ele fala que os Estados Unidos estão numa debilidade que é pouco falada, mas que não dá para ignorar. Tendo bem a situação dos Estados Unidos, estão numa debilidade económica e financeira. E E, portanto, estão a tentar exercer o seu poder, manter o estatuto de superpotência pela via militar. Estão a jogar quase tudo ou nada. Porque se eles perdem os petrodólares, é um danço. Quem tem horas, por favor? Pois, conheço. Hã? Mais 5 minutinhos sem vazar. Pois, e nesse contexto, aconteceu recentemente uma coisa que dá para pensar em relação à situação em que estão os Estados Unidos nesse equilíbrio de forças. Foi um acordo com o Irão. Eles fizeram um acordo para resolver a tão falada disputa nuclear com o Irão. Os receios. Contra os interesses de Israel e contra os interesses da Arábia Saudita, que é o vizinho ao o seu aliado número um dos Estados Unidos no Médio Oriente. Isto pode querer dizer que os Estados Unidos se sentiram numa tal debilidade, porque a guerra da Síria não estava definida de acordo com os seus interesses, não estava a avançar de acordo com os seus interesses. Há a possibilidade neste momento na guerra da Síria ainda de. Acho que ainda é possível ser derrubado o governo do Assad. Mas não pela facção dos rebeldes que defende os interesses dos Estados Unidos. Ou seja, que estão a ser esmagados pelas facções mais extremistas, da Al-Qaeda, da Irmandade Muçulmana. E então, vendo-se a perder, os Estados Unidos chegam ao ponto de sentir a necessidade de chegar a um acordo tático com o Irão, de maneira a desbloquear o petróleo iraniano de volta para compensar a falta da outra parte. Posso dizer uma frase antes de ir embora? Vai continuar mais uns tempos a ser pastor. Não tenho uma melhor dúvida. Desculpem lá, tenho que ir com o transporte. Gostei muito deste bocadinho. Passem bem. Olha, não se esqueceu de nada além de uns papéis. Esqueci-me agora de colher para lá. É um jornal. Tens fogo, vai. Por acaso já ouvi quase. Eu tenho que ir embora, mas queria voltar aos palhaços, mas. Não, é que vai haver eleições em breve na Europa, né? Supostamente. É, 24 ou 25 de maio, cada um de nós vai ter que eleger por lá. E aí isso era um assunto que eu achava interessante podermos ler. E nesse sentido, foi por isso que eu trouxe este artigo, mas eu já não vou poder ficar para ler. E, aliás, eu nem consigo ler, isto está escrito muito pequenino. Só consigo ler o título. Saiu na Visão, mas é significativo da manipulação que pode ser feita através da manipulação de dados e redes sociais para a ascensão ou queda de qualquer um desses senhores propostos. O artigo saiu na Visão e se chamava-se, mas não é recente isto, eu já levei para o último que esta merda, mas não tivemos tempo de ler. Chama-se Ascensão e Queda de Passos, versão 2.0. Portanto, eu deixo-vos isto, se quiserem continuar nessa... uns que tiverem assim uns olhinhos bons. Tá, eu digitalizei, mas... eu tenho que mudar de óculos. Ou então, temos que mudar de palhaços. Sim, já não havia nada disto a ler, não é? Ou ficar sem palhaços. Ou dos outros palhaços. Não sei. Falando de palhaços, tivemos... Queres ficar com isto sobre o Mandela ou ainda não? Tivemos um parlamento por unanimidade. Seguir a ida do tipo do Barco Segundo, que era demonstrado ao funeral. Pois, houve uma petição a circular, a pedir para ele não ir, porque ele votou contra, pois. Isso não estranhar. Não é de estranhar. Mas o mais triste é que nas notícias focaram muito nos 5 segundos, disseram que era a mais longa aperto de mão da história entre o irmão do Fidel Castro e o Obama. Coitado, o Obama não o reconheceu. Chegou, era o primeiro que estava ali à frente dele. Esta pausa que anda com a brincadeira aqui. Mas é assim. Ninguém sabe que no gajo médico tem lá o tempo todo 4 horas a fazer assim e não estava a dizer nada. Eu acho que isso foi. Sei, o rei portanto desapareceu, ninguém sabe quem ele era, os outros muitos todos indignados. Ficou ali 4 horas. Mas ali eu olho. Ao lado do homem, os gajos todos estavam a discutir. O quê? Para um gajo for à segurança, vai fazer gestos. Foi pago, por si. Consegue chegar a vida. Não, não ia saber nada do mestre, né? Portanto, é sempre, sempre fofoca. Na televisão foi mesmo só fofoca, foi os 5 segundos de aperto de mão entre o irmão do Fidel Castro e o beijo na boca entre a Winnie e a nova mulher do... É, reconciliação, foi a base de todo o discurso, reconciliação. Portanto, daí o Obama, o Mandela ficar na história como o grande reconciliador. Mesmo coisa. A publicidade não, só podia ter gostado, não é? Diz, abindo no coração dos portugueses. Abindo no coração dos portugueses, mas realmente podia ter censurado isso. Só umas mortes às vezes que estavam outras, no mesmo dia em que morreu esse número, também um senhor chamado Androsio de Alba, que eram os lutadores contra o crime de pena no Brasil, em terras guaranis, e morreu com as facadinhas. Alguém quer ler isto? Também um. Não é obrigatório, só se forem por eles, não é? Pois, não sei. Podia ter feito isso logo. Quer dizer, pode ficar. Só alguns copos, eles estão a precisar de isso. Obrigada. Até amanhã. Acabaste com isto? Eu? Sim. Acabaste com isto já? Não. Acho que é isso. Então, o que é que pensas agora sobre qualquer coisa? Pensa sobre qualquer coisa. Sobre o Partido Livre. Já com o Partido Livre, agora já tem concorrência do Rui Rio, parece. Do Rui Rio? Sim. É mais um outsider, não é? Pois, não sei, eu ainda não consegui muito bem encaixar o livro, mas o alto tem sido a proposta de possibilidade das crianças. Falta a minha pretensão fazer essa pessoa de caixar. Especialmente se quiseres. Foi rapazado. Cisão e cisão até a união final. Eu confesso que deu uma reunião. Está gravado. Não tem nenhuma, mas é, foi muito mal. É, eu fui ver uma coisa do livro, era mais só uma oitava arte, mas as coisas confundem-se, não é? Sim. Ele apresentou um documentário que ele disse que foi pago pela União Europeia, que é uma autêntica propaganda compatível, autêntica. Era o convento, as figuras como é que se chama? O Partido Verde Europeu, os vários partidos fazem parte desse maior partido europeu. Que ele apresentava era uma ideia das coisas que mais me chamou a atenção, que era uma ideia que vem desse partido europeu dos verdes, que é o Green New Deal. E falava muito do Roosevelt e do Keynes, do keynesianismo, ideia de fazer um plano Marshall verde, supostamente é sustentável, ecológico. A leitura que eu faço disso é o capitalismo verde, numa onda keynesianista, quer dizer, de grande intervenção do Estado para apoiar as energias renováveis e coisas assim, coisas bonitas. E assim, eu esqueci de mas para mim estava sentado com um bimar, as pedras democráticas, então para mim, se quer dizer, se na Grécia também assim, às últimas antes das eleições, se for o meu livro, se está a tentar situar. Eu tenho uma fase ótima e o livro de globos. E basicamente, às vezes, eles provavelmente até vão para cima. Não sei, 5, 6, 10%. Lá? Não, aqui. O livro? Não sei. Não sei. Precisam de mais gente. Ah, o pessoal do PS. Não sei, cara, mas o PS cada vez mais bom. Pois, a gente está desapontada com as coisas que estão. Então agora, se a esquerda democrática também surge, e foi uma da cerca de 8%. Uma cena assim, foi para o governo, uma cena que eles deputados, com poder a diferença, que eles têm uma maioria absoluta. Os gajos, vamos defender o povo, pelo governo, e caralho. E vão com esse discurso, e é o partido que é para durar 4 anos. Foi para se queimar, e esse aqui só é possível. Não sei. Então, não. Eu acho que não está a ver muito. Pá, tiveste o pessoal da. Pelo menos eu em Câmara vi tipo a isso mesmo. O pessoal que eu conheci aqui das minhas escolas, que é diretor da minha escola, que era da aula alguerista. E assim, nos últimos anos começaram a apoiar o blog, mas depois, se o blog diz uma pataquada mais para a esquerda, não é muito frequente. Mas afastam-se todos e não sei o quê. Pá, o livro é que assim é de alguém, pá. É uma gaja que se diz toda de esquerda, não sei o quê, uma disciplina. É diretora de Dona Maria, que é escola pública, mas da classe alta de Coimbra. Eu andei nessa escola um ano, o senhor conseguiu lá e fazer um curso diferente, não era o meu, porque em ciência só se tiveres um bocadinho, consegue ser mais alguma palavra. Pronto, e é uma gaja para a autoritária, para só fazer isso, para a escola. Mas está a ver, um pouco, mas às vezes um pouco já. E aí muita dessa burguesia, assim, que se diz, o senhor acha que a gaja vai ter capacidade de ser. Eu acho que se houver uma campanha mais bem organizada, eu acho que é preciso se fazer, foi para as eleições. Sim, mas tinha ser durante os 5 anos. Hã? Durante os 5 anos. Agora? Mais uma ideia já, mas aqui começar. Para tentar capitalizar os votos para a abstenção. Ou seja, tomar os votos à abstenção. Às vezes dá espaço a esses para criar um caos completo, com 40% de votantes, perdem 30 mil. Já tiveram muitos mais, não é? Sim, mas depois que o mês desista, depois não assaltaram, depois, mas assaltaram aqueles que foram desesperados, de mal que foram bem estudados. Sim. Bem, mas isso é um... Mas é, e é, depois vai ser ainda... A luta grande, sim, sim, sim. A luta grande é, são as instâncias do mundo. Estava a dizer que eu, não sei se será muito bom o que eu gostava de dizer, porque não sei. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, em todo o mundo, a bomba simplesmente continuar a dizimar as pessoas que não querem fazer as coisas. Não querem participar. Porque não cabe. É só isso. É só isso. É isso que eu estou. Alguém aqui acredita em votar? Por voto como forma de castigo? Não. Tá só para desportar. Sim. Eu posso, sim. Ah, eu tive a minha primeira oportunidade. Eu tive a minha primeira oportunidade de saltar a frente para tentar melhorar. Eu, ultimamente, no voto, penso eu como forma de castigo. Passei a pensar que o voto pode ser uma maneira de mais forte oposição. Independentemente das alternativas. Uh-huh. Usar o voto como forma de castigo. Penso que é capaz de ter mais válido e mais eficaz que o voto em branco. Estão a ganhar. Para 3 euros de cada voto. Estás a dar 3 euros teus. A merda do boletim, que é supostamente um direito democrático. Eu não sei, eu acho sinceramente que não faz sentido ter uma campanha pela abstenção se não for uma cena bem fundamentada. Quer dizer, estar aqui a dizer que fazer a abstenção de ir para a praia, não, mas fazer uma abstenção de visão. Mas a abstenção que tens é uma abstenção de ir para a praia. Não. Que é uma abstenção, não é só, como qualquer outra, politicamente relevante. Alguém prefere para a praia, acho que é uma atitude política relevante. Eu vejo que é a minha, sou a que é minha. Eu vejo a coisa por outro lado, essa questão do protesto. Eu vejo um regime onde, independentemente de quem está no governo, as políticas estão definidas exterior e superiormente ao governo. Portanto, faz que seja um modo que o que eles têm que aplicar na prática nos territórios não é decidido por eles. E que, nesse sentido, são o ritual legitimador do sistema. Ou seja, é um sistema ditatorial que legitima a sua democraticidade de 4 em 4 anos através do voto que tem. Participar na legitimação do sistema ditatorial, para mim, é alimentar a coisa. É alimentar a coisa. É participar na legitimação. Nesse sentido, pelo menos neste momento da história do meu campo, tudo é uma coisa que se eu vejo de volta a não ser que haja coisas que são votadas no meu dia. E porque aí não estás a votar numa apresentação que não sei qual é que estás a decidir diretamente sobre isso. Eu estou de acordo no seguinte, com quem não vota e quem boicota e apela ao boicote. As eleições é o que são feitos em seguida. Não é possível transformar a sociedade pelas eleições. Eu concordo com isso. Mas eu acho, eu defendo que o voto contrário aos partidos da situação desorganiza o sistema. Que o voto pode organizar o sistema. Tem feito isso em alguns casos. Acho que na Grécia, se se desorganizou bastante o sistema global. O sistema continua a sua dominação, mas está enfraquecido, está fraturado em tendências irreconciliáveis. Isso desorganizou. Por outro lado, eu acho que em relação ao apelo ao boicote, em relação ao apelo à abstenção, há a possibilidade de gente completamente reacionária aproveitar-se disso. Ou seja, há até a possibilidade de essa opinião pública, dessa corrente de opinião na população, ser instrumentalizada. Por isso é que eu falei, há bocado estava a falar do Rui Rio. Do outro? O Rui Rio. É um gajo que. Viste a cena deles. Quer cavalgar um discurso antipartidos, mas para os interesses dele. Claro, claro. Isso é possível de fazer, atenção. Claro, por isso é que a cena tem que ser bem feita. Aí tu falaste ainda agora do capitalismo verde, ou seja, até a ecologia e cavalgava. Nada que não seja cavalgar, mas as eleições também podem redondar, como vão redondar em França na vitória da extrema-direita, provavelmente. Pois. Ou seja, a abstenção. Não é necessariamente a abstenção que se transforma no perigo. Por esse sentido, qualquer coisa é cavalgada por os maus. Sinal de que se fosse uma Assembleia da República toda de PSDs, nunca teria isso acontecido. Portanto, há sempre alguma coisa pior do que a realidade que tu tens. Ah, eu não acho sempre alguma coisa pior. Acho que, apesar dos pesos das coisas, não compensa. Isso não quer dizer que tu tens que te resignar e que não faças. Não, mas eu estou a pôr as coisas, eu não estou a pôr muito tu ou, não estou a pôr as coisas, não bota para fazer outra coisa qualquer, estou a pôr nesse ponto de legitimação da coisa, ou seja, é o ritual que o sistema tem para oficializar o seu caráter democrático e a imagem, o teatro. Cada volta ela tem sozinha de maquilhagem na máscara. E portanto, eu não estou a dizer que tenho, ou seja, nunca aqui estamos todos aqui, não basta uma solução de mais preparada. Essa coisa de participar nesse amigo. Não quero dizer, pago 80% da extensão, porque estão sempre carregando. Com certeza, e os 20% estavam só de guerra. Claro que sim, sim. Nem que sejam só eles a votar. Mas será que pode ser eles a mesmo? E vou continuar a incitar lá ou não. Ver se as pessoas se estiverem a cair a votar. Não há um limite de isto. Dá uma participação. Acho que só nos referimos a guiar para vocês. Só nos referimos a guiar. E a abstenção conformemente. Pois era isto que eu queria dizer. Vocês viram o discurso do Brasil hoje? Foi a Associação 25 de Abril. Não sei o que é que isto aconteceu. Estava a ver assim. 25 de Abril e Brasil na passada. Eu sou o pior público todo a rir-se o caralho. Mas estava a dizer lá sem ser. Não sei o que é que era. Mas pronto. Só sei que o gajo, no meio das merdas todas e fez mais, disse que a abstenção. E isto surpreendeu-me, porque eu. Obviamente não vou a interpretação dele, não, conforme era um trabalho, não concordo, mas concordo com o que ele disse, porque a abstenção devia valer cada vez mais. votos em branco. Se a abstenção pode já estar verde, um voto em branco não, só se tiver por lá, e estou em branco, então... Eu acho que é. Mas ele quando diz isso, o rei, quando diz isso, o rei ri ou o rei ri, porque o rei ri não diz coisas à toa. E ele manda uma coisa para o ar que depois só é concretizável à maneira dele, que é basicamente, pois isto tecnicamente não é possível fazer, mas vocês sempre podem votar em mim, que eu sou praticamente uma cadeira da sua. Pelo menos o deputado devia ter. E é assim, eu, como isto está tudo feito,